Nova FM Campinas, Tears for Fears, Woman Chains, ainda teve Cold Kylie com Bubbly. Nova FM informa. Estudantes da região de Campinas estão sem saber se vão poder terminar a universidade por causa do atraso de 4 meses no repasse do Fundo de Financiamento Estudantil. Como as instituições de ensino não receberam um pagamento do governo federal, elas não renovam a matrícula do ano que vem para os alunos que fazem parte do programa. O FIES é o único programa público de financiamento estudantil do país e tem cerca de 25% dos contratos de todo o Brasil concentrados no estado de São Paulo. Nova FM Campinas, as melhores músicas do Brasil e do mundo, agora 3:27. A gente ouve agora a Capital Inicial. FM, sempre com você. What would I do without your smart mouth drawing me in and you

crash a melting pot on the corner selling rock. Preachers pray to God. Hail a gypsy cab takes me down from Harlem to the Brooklyn Bridge. Someone sleeps tonight with a hunger for. Big dreams all looking pretty. No place in the world that could compare. Put your lighters in the air, everybody say yeah. Nova FM Campinas, Alicia Keys, Empire State of Mind, ainda teve Cássia Eller, Palavras ao Vento. A qualquer momento na programação da Nova FM Campinas, você curte o Sob Medida, uma hora de música sem intervalo. As melhores músicas do Brasil e do mundo estão aqui na Nova FM 103,7. Sob Medida, uma hora só de música direto, sem intervalo. Sintoniza aí, 103,7, Nova FM Campinas. 9 FM 3 e 47. Você ouve agora Scorpions. And down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. Take me to the magic of the moment

FM é assim. Acaba uma música boa e já entra outra na sequência. FM Campinas, Amy Winehouse, Black to Black. Ainda teve Rod Stewart com You Are My Everything. Daqui a pouquinho a gente está de volta trazendo muito mais para você aqui na programação da Nova FM. Daqui a pouco, na Nova FM. Oh, we can say. We gave it all for love. É rapidinho, a gente volta já. Bem, baixa o aplicativo do Orocard, dá pra ver os gastos do cartão em tempo real, o limite disponível, pedir segunda via. Tá antenado, hein, amor? Poxa, tanto tempo comigo e ainda não me conhece. Oi, oi. E aí, mãe, baixou o aplicativo do Orocard que eu falei? Super prático, né? Ah, agora entendi. Ué, o quê, pai? Nada não, filha. É, vamos, que a gente já tá atrasada. Baixa o aplicativo Orocard. Quem tem, tem tudo. Banco do Brasil. O Banco do Brasil. Todo mundo tem. Um sonho eu sei que tem. pague menos, custa muito pouco pra realizar. É só economizar, vem aproveitar. A Casa Nova tem apartamento, tem 5 carros zeros, tem... Promoção mais de 1 milhão em prêmios nos supermercados Pague Menos. Participe, supermercados Pague Menos. Tudo que você precisa em um só lugar. No Ensino Fundamental 2 do Colégio Progresso, as propostas respeitam a forma de aprender dos alunos para o desenvolvimento do hábito de estudo e a atenção ao início da adolescência, que são essenciais para que os conhecimentos sejam consolidados, criando o alicerce para os anos futuros. As matrículas estão abertas. Agende uma visita. Acesse colegioprogresso.com.br ou ligue 3211-3800. Colégio Progresso, primeiro lugar no Enem e o único de Campinas entre os 100 melhores do Brasil. O DCI traz todas as quartas-feiras a sessão Gestão e Carreira, um quadro de orientações para profissionais que desejam impulsionar sua carreira e saber mais sobre o mundo corporativo e suas transformações frequentes, especialmente as decorrentes das mudanças de comportamento geradas pelas inovações tecnológicas. Leia em www.dci.com.br. DCI, vamos ao que interessa. Amiga, minha prefeita ganhou! É mesmo? Viu como foi bom votar? Ela prometeu tanta coisa boa pra cidade. É, mas o voto foi só o começo. É, pois é. Eu vou ficar no pé dela e dos vereadores. Eu quero ver essa cidade ir pra frente. É isso aí. O nosso trabalho só começou. Faça sua voz ser ouvida. Acompanhe. Participe. Eleições 2016. Seu voto, sua voz. Justiça Eleitoral. Mensagem de amor. os astros, nada me move, nem me faz parar. Cento e três vírgula sete, Nova FM. Smile upon your face.

was now. It wears me out. It wears me out. And if I could plead who you wanted, if I could be who you wanted, FM Campinas, as melhores músicas do Brasil e do mundo. Unless that somebody's me, I gotta be a man. There ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games. You don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit. No makeup on. That's my sugar. Somebody. Nova FM Campinas, Maroon 5 Sugar, ainda Radiohead com Fake Plastic Tree. Nova FM informa. Começa amanhã a segunda edição do Verão Vivo aqui em Campinas, com o fechamento da pista interna da Lagoa do Taquaral e Praça Arautos da Paz. O programa será durante o horário brasileiro de verão. Os horários de funcionamento do projeto serão de terça a sexta-feira, das 7 da noite às 10 da noite, aos sábados, das 4 da tarde às 10 da noite, e aos domingos e feriados, das 7 da manhã às 5 da tarde. Nova FM Campinas, as melhores músicas do Brasil e do mundo, agora 4:31. Nova FM. to my bare soul. You're the light in my deepest darkest night, and I'm a savior when I fall. When I may not think that I care for you, when you know down inside that I really do, and it's me you need to show. How deep is your love? Melhores músicas do Brasil e do mundo. Hold me like the River Jordan. And I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother. Love me like a mother. Will you be there? Scold me, we're lost where you find me. But they told me I'm meant to be faithful and walk when not able and fight till the end, but I'm only human. We'll be right back. Nova FM.